Quando você sai, minha alma se vai, mas sua sombra fica aqui. Fico a esperar, quando vais voltar, meu tormento não tem fim. Lágrimas de dor, trazem sem valor, nessa já não tem mais cor. Tenho que escolher, se quero viver, por metade de um amor. O teu corpo às vezes está presente, mas a mente a voar. Eu me contento em ter na tua vida um lugar de segunda opção. Eu só queria viver um amor e ter alguém pra me acalentar. Eu deixei o calor da emoção e hoje com a luz do teu olhar. Eu só queria viver um amor e por você me deixei levar e te dividir e pra chorar. Escondido aqui, só posso sorrir quando te convém me ver. Mas eu nem sei porquê fui me envolver. Se você já tinha outro, você prometeu fazer com que eu me tornasse o seu homem, mas me enganou. E hoje eu passou uma noite que passou. O teu corpo às vezes está presente, mas a mente a voar. Eu me contento em ter na tua vida lugar. Eu só queria viver um amor e ter alguém pra me acalentar. Eu deixei o calor da emoção, me iludi com a luz do teu olhar. Eu só queria viver um amor e por você me deixei levar e te dividir e cachorar você. Meu coração pra colocar no ninho volta, mas não culpas da estante, junto a muitos outros sem valor. Não, sem valor. Eu só queria viver um amor e ter alguém pra me acalentar. Eu deixei o calor da emoção e iludi com a luz do teu olhar. Eu só queria viver um amor e por você me deixei levar e te dividir e pra chorar. Me faz chorar.